Mas o povo não ouviu as palavras do Senhor, que sempre é fiel. Jeremias clamava entre os que estavam na espera de um socorro no deserto de Israel. Oh Senhor, escuta nossa oração. Em meio à dor, traz-nos a salvação. Mesmo na prisão, tua voz é meu farol. Confio em ti, meu Deus, és meu único sol. O exército do faraó não pode nos salvar. Os caldeus voltam, mas não vamos temer. Jeremias traz a verdade, com amor a falar. Na casa do calabouço, ainda posso crer. Oh Senhor, escuta nossa oração. Em meio à dor, traz-nos a salvação. Mesmo na prisão, tua voz é meu farol. Confio em ti, meu Deus, és meu. Nossa oração, em meio à dor, traz-nos a salvação. Mesmo na prisão, tua voz é meu farol. Confio em ti, meu Deus, és meu único sol. Português e eu. Acústica e guitarra, piano, se prende os bepins.